Quando eu sinto saudade, a dor que me invade é doída demais. Coração que explode, que o peito não pode, com o grito dos meus ais. Quando eu sinto saudade, a dor que me invade é doída demais. Coração que explode, que o peito não pode, com o grito dos meus ais. No inverno é mar, no verão sol é pó, que cobre o corpo da gente dos campos do Marajó. No inverno é mar, no verão sol é pó, e cobre o corpo da gente dos campos do Marajó. Tem barranco no rio, Itamururé. Quero ver o boiado boto na enchente da maré. Tem barranco no rio, Itamururé. Quero ver o boiado boto na enchente da maré. Nas casinhas de palha que se encontram no rio Arari. Olha o chão é Jussara, olha a rede de malha que o caboclo espalha pra pegar o peixe daqui. Olha lá a natureza, meu Deus, que tamanha beleza, infinita grandeza, ó cachoeira do Arari. Tem barranco no rio, lelê, Itamururé. Quero ver o boiado boto na enchente da maré. Tem barranco no rio, Itamururé. Quero ver o boiado boto na enchente da maré. Quero ver o boiado boto na enchente da maré. Quero ver o boiado boto na enchente da maré.